está em contato, radar 3805. Ciente, 3805, radar. Oceano 315. Prossiga mais 315. Eudes, autorizado. Eudes, autorizado, obrigado. Azul 4116, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Azul 4116. Aguardar. Controle UTA 3805, se possível, da presente, voa Eudes. Anotei a solicitação, aguarde. Aguardando, 3805, tá. 3144. Prossiga. Em função do poder de convencimento da minha assistente, junto ao centro de controle de área, agora o senhor pode voar a Bucu. Maravilha, muito obrigado. Controle é o TRIP 5489. TRIP 5489, esse é o controle, contato radar. 3144, Centro Recife agora, 2085. 2085, boa tarde, até a próxima, bom trabalho aí pra vocês. Boa. Meu Tango Índia Bravo está retornando para Salvador? Positivo, senhor. Está autorizado, vai até o pedágio de Lauro de Freitas ali. Ok. Quando o senhor estiver retornando e aproximar do aeroporto, o senhor pode chamar a torre 11862, ok? Ok, só quero chamar já, eu estou na rotatória. Tá, ok, ciente. Vamos chamar a torre. Tango Índia Bravo. Papa meu Tango Índia Bravo, prossiga. Está ingressando na rotatória, estou autorizado, vai com proa direta até o pedágio de Lauro. O TAN 3805, está voando com Alfa 320? 320, positivo. Tá, ok. Oceano 315, razão de subida. Mantém 1800. 1800, até que nível? 364-12, autorizado Recife, nível 350, uniforme 58, decola da 10, curva esquerda, saída da pública, transição Caju, controle 11935, e o transponde 5007, Oceano 6142. Oceano 6142, cotidiano correto, reportando para acionamento. Portará, 42. No solo aos 41, chama solo 121 decimal 9. 12, mais, obrigado. PRs até o nível 250. 3805, qual é a sua razão de subida? Posso igualar ao mesmo. Ok, eu agradeço. Vamos igualar então. 1800 PR na razão até o nível 250. Nessas condições, o senhor também vai voar, Eudes. Então tá bom. Nessas condições, também voando Eudes da presente, solicita, caso possível, 380 para o final. E a gente vai fazer o seguinte: a princípio, você vai voar no 340. E posteriormente, quando transferir, o senhor vai solicitar direto ao centro de controle. Ele está nos fazendo algumas solicitações com relação especificamente ao Oceano 315 e o 3805. A gente vai manter separado, tendo em vista o fato de que o radar deles é diferente do nosso. E posteriormente, com o centro de controle, o senhor vai pedir a modificação de nível. Se for o caso, ele vai autorizar, tá bom? Positivo. Está presente voa Eudes com razão máxima de 1800. E na escuta 380 quando possível. Obrigado. Oceano 315, vai chamar Recife agora, frequência 1251. 1251, obrigado, boa tarde. Boa. Falando 3805, vai chamar Recife agora, 1251, boa viagem. 251, muito obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Boa. Já pode iniciar o táxi do Leto Tango Zulu, está em contato igual com o tráfego da Azul. Juliette Tango Zulu, autorizado ingressar no Pátio 1, antes da Taxway Lima, chame Torre 118 desse momento. Patango, Juliette, Tango Zulu, ingressa Lima, Mike, reporta na Quebec para cruzamento da pista no 735. Pronto para a Copa Olimpo 00. Olimpo 00, autorizado Brasília, nível de voo 240 via Whisky 42. Pista 1-0, curva esquerda, saída Momo, Latap, controle 1-1-9, decimal 3-5, transponder 5-5-3-5. Transformador 3154, vai dirigindo 4 mil pés. 3154, desça para 2000 e livre LF. 2000 de endereço, 3104, autorizado cruzamento da pista 17, reporta pista livre o Papatango Juliette Tango Zulu. Gente, obrigado. Papa Romeo Tango Bravo. Papa Romeo Tango de Bravo, prossiga. Está na sua aeroporto, está visual com o local de pouso, mais 2 minutos para o pouso. Cente, autorizado pouso na Cera, aeroporto, vento 120 graus, 13 nós, QNH 1010, Papa Romeu, Tango, Índia Bravo. Reporta no solo controlado. Vamos controlar, tá, Romeu, Bravo. Da 3154, interceptou o localizador. Estabilizado localizador, da 3154. Positivo, redução, cheque para pouso, torre 1186. Vai reduzir 286, da 3154. Chané 62113, está no portão número 2. Pronto, corte a Galeão, nível 3 do certo. Chané 62113, autorizado Galeão, nível de voo 360, via Upzulu 120. Pista 110, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 119, sinal 35, transponder 5012. Chané 6312, autorizado Galeão, nível 360 pela Upper Zulu 10, decolando pista 10. Da Elde da Bidev, o controle 1935, o transponder 5012, portão 2. Chané 6213, saída da El, Leda Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta, Eco. Ok, da Elde da Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta, Golf Eco. Chané 6213, cotejamento correto, reforço para o estacionamento. Gente, vai tomar pronto, 6213. Avistado, autorizado pouso na pista 10, vento 110 graus, 14 nós, QNH 1090. Livre pouso 1033, 154. Boa tarde, Papa Tango Mike Bravo Zulu. Papa Tango Mike Bravo Zulu, este é o controle Salvador. Ajuste agora 1090 via chegada Mari, desça para 2000. Para 2000 via chegada Mari com 1090. Confirma o último chamou a torre? Tango de Bravo no quadro. Ciente, Tango de Bravo. November Alpha, qual será o seu voo? November Alpha, corredor Axé, mil pés, visual, pista 107, curva direita, via corredor Axé, controle 119, decimal 35, transponder 0171. Índia November Alpha, para acionamento de táxi, chame torre 118, decimal 6. Prossiga aqui o Quebec Sierra. Então, Índia November Alpha Guard. Tá 3154 no solo aos 54, livre pista pela direita, chama solo 121 decimal 9. 219, tá 3154. Índia November Alpha, prossiga. Índia November Alpha, tá autorizado acionamento, chama pro táxi, Índia November Alpha. Kilo Quebec Serra, transponda 0123, para acionamento de táxi, chame torre 1118 nesse momento. Solo 3154, Bruno, 3154, autorizado táxi via Alfa, Juliette, posição 10. Alfa, Juliette, 10, 3154. Quebec Serra, no ponto, no reporta para ingresso na pista no 7, pátio 5, quilo Quebec Serra. Solo 61142 para o Vega acionamento, ponte 7. Oceané 6142, aguarde acionamento. Aguardando na disputa, 6142. Sim, Tindia November Alpha. Autorizado o táxi até o ponto de espera, chama para ingressos, pista no 7, o quilo, o Índia November Alpha. Táxi até antes da hotel. Você já confirma sua intenção, a linha e decola de imediato ou vai efetuar algum cheque na cabeceira da 17? Quilo Quebec se autorizado ingresso pistão no 7, alinha e mantém, reporta pronto para decolagem, Quilo Quebec se. Olimpo 00, antes da hotel, chame torre 118 desse momento. Hotel torre 118, Olimpo 00. Oceané 6142, após a passagem do Airbus, está tão autorizado acionamento, reporte para táxi. Ok, observando a passagem do primeiro avião, são quantos? São dois? Não, já passou, então autorizado pushback, reportando para táxi. 6142, ok, obrigado, autorizado pushback, reportaria para táxi. Salvador, muito boa tarde, Golo 648, passa do centro, abaixo de informação, Romeu. Boa tarde, Gol no 648, identifique, chega a Mari, desça para o 050. Chegada a Mari, 050. Olimpo 00, autorizado cruzamento da pista 10028, na Delta chama solo 121 decimal 9, Olimpo 00. Delta, cruzamento na Delta. Patango Kilo, Quebec Serra, decolado aos 59, chame controle 119 decimal 35, Kilo Quebec Serra. por 935, obrigado. Controle, boa tarde, aqui no Quebec Serra. Boa tarde, Quebec Serra, um no meu peixe, corredor cheio, informe no Parada Barra. No pé da Serra, pode Parada Barra, Quebec Serra. É da pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste altímetro 100. Afirmativa autorizado, TAC, via Alfa, Juliette, Índia, quanto espera a torre 118, decimal 6, único 00. E 5489 Salvador. E Mike Bravo Zulu. Prossiga, Mike Bravo Zulu. Vai atingir 2000 após Duna, pode pegar a perna de novo para pouso na 17. Quando o senhor estabilizar no ILS e chamar a torre, o senhor coordena com o mesmo para prosseguir visual para cabeceira 90. Pessoal, é cabeceira 97. Da Força Aérea, quando espera pistão 90, chame torre 118, decimal 6, ajuste altímetro 0-0. Prossiga. Fox, ainda não temos a sua ficha. Alfa Eco Fox, a saída é por Caracaju, Alfa Eco Fox. 00, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Mike Bravo Lu estabilizou no localizador. Bravo Zulu estabilizado e avistando. Mike Bravo Zulu, chame torre Salvador 18, meia dúzia. Torre já está ciente que o senhor vai prosseguir para 17. Aqui, obrigado. Torre, Mike Bravo Zulu. Mike Bravo Zulu, continua a aproximação, reporta no marcador externo, três pouso baixado e travado. Aguardando autorização para pouso, Mike Bravo Zulu. Mike Bravo Zulu, solicito pousar 17. Pés, ajuste 10-10, ingresso no corredor Veracruz, informe Paris para ingressar no corredor Interlagos. 4. Está autorizado base pela direita, chama 2 milhas da cabeceira da pista 17, o Papatango Mike Bravo Zulu. Autorizado base pela direita, chama 2 milhas da cabeceira da 17, Mike Bravo Zulu. 2, confirma o último que chamou a tua aí. Índia November Alpha, alinhado e pronto na 17. Índia November Alpha, autorizado decolagem, pista 17, vento 1,00 graus, 1,2 nós. Índia November Alpha. Lindo decolagem, Índia November Alpha. 2, Oceania 6142, boa tarde, quanto espera, pronto. O Oceania 6142 ali, mantém pista no zero. Oceania e mantém na 1,0, 6142. Transponder 5075. Quebec Serra, não há tráfego para lhe informar. Frequência livre, tenha um bom voo. Voo no 648 está reautorizado para 2000 pés, ajuste 1010, informe e estabilizado na ILS. 2000 já vai estabilizado, Vitória Vetol, Montes Claros, controle 1935, transponder 5075. Tempo 5241, saída Árvore, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. Saída Árvore, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. O 5241. 5241, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Vai reportar quando pronto, 5241. 9.35, Índia November Alpha. Controle 1.9.35, Índia November Alpha. Bombo VATAP, autorizado 240, Union Plus. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeo Índia November Alpha, decolado da 197, transfere. Boa tarde, Papa Romeo Índia November Alpha, subiu para 1.000 pés, corredor Axé, informe no Fora da Barra. Só confirmando, é TGL em Veracruz? Negativo, TGL em Valença, 1.000 pés, corredor Axé, reporta no Fora da Barra, Índia November Alpha. Copiado, Valença, TGL, Índia November Alpha. Afirmo. 100 graus, 111, nós, Oxanemia, 142. Iniciando a 10, Oxanemia. Bravo Zulu, 2 milhas da cabeceira 17. Baixar travado. Papatango Mike Bravo Zulu, autorizado pouso pista 17, vento 100 graus, 12 nós, o Papatango Mike Bravo Zulu. Mike Bravo Zulu. Mike Bravo Zulu, confirma o pátio de destino? Aerostar. Alô Salvador, boa tarde, Azul 4065, informação Romeu, autorização para Campinas.